os moleques de fuzil. Os políticos na Europa, a realidade do Brasil é imunda, é asqueroso. Se quem caça de um crime, morrerão na mão da rota. Senhor, ilumine minha vida, meu caminho. Não deixe eu trilhar cada passo sozinho. A vida de um louco com certeza é um enigma. É difícil entender várias tretas da vida. Às vezes me pergunto onde vai chegar a fome, a miséria e a desgraça. Ah, nessa hora é só você perceber que os obstáculos da vida tem que combater. E combater sem parar e sem cessar. E a vitória realmente você alcançará. Eu rimo nessa letra, meu incentivo pros manos que pararam, estão se destruindo no vício da droga, no roubo de ar. Aí hoje não tem trampo por ser ex-presidiário. Aí vem o preconceito, já viu? Mais um favelado fudendo o Brasil. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Se tem caça de um crime, morrerão na mão da roça. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Se tem caça de um crime, morrerão na mão da roça. Tipo olhar dos moleque com as pernas cinzenta, nem piscar pra Xbox 360, fissurado, admirado com as tics da elite. Inovações tecnológicas que só foi adquirir. 70 polegadas na sua sala de estar. Um Mustang, uma Mercedes, pava carro e que passear como se fosse uma bolha. O favelado observa a concentração das coisas boas, mas não participam delas. O melhor da educação, da cultura, do lazer é privado pros playboys, deixam de fora você que contribui. Quem não é certo, faz imposto até pra respirar. E a má distribuição de renda que você nunca ouviu falar. A gente se preocupa em matarmos uns aos outros, por droga, por mulher, corpo boiando no esgoto. Na favela, porque cê acha que tem um bar em cada esquina, que é fácil o acesso pra mesclar de cocaína. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Se quem caça de um crime, morrerão na mão da roça. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Se quem caça de um crime, morrerão na mão da roça. Pra mim poder pegar um bom livro pra leitura, tem que andar 50 léguas até a biblioteca pública. Peça atrativa pro nosso teatro é catar o revólver, protagonizando realidade que o Brasil omitiu. A fome finge que não viu. Milhões de analfabetos, nada vai no nil. Os políticos vêm comprar o voto periferia, usando o mate da mídia, puta demagogia. Seu filho vai pra escola e nada perde. Dona Maria está contente ganhando data de leite. Televisão, programa da Hebe, Domingão do Faustão. Vejo manos prestar pré-vestibular pra entrar pra faculdade do Marcola Beira-Mar. Pra tirar do seu sustento e pagar a escola pro seu filho, ainda ganha de presente. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Se tem caça de um crime, morrerão na mão da roça. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Se tem caça de um crime, morrerão na mão da roça. Falar é muito fácil, eu quero ver você sentir. Boy, o ódio que eu senti, sem motivos pra sorrir. Desempregado e no veneno, vai vendo. Na espera de um milagre eu me tornei mais um reflexo da realidade triste pro crime. Basta só um passo pra quem caminha fudido. Vem de lá das ruas onde o clima é sempre pesado. Eu sigo o lema, não confio na polícia, raça do caralho. É tanto problema que até pra dormir fica difícil, ouvindo o efeito sonoro dos tiros. Nesse caminho é só barreira pra esquivar. Os obstáculos não faltam, a maldade tá no olhar. Mal intencionada na esquina já me aguardam. Me perguntam pra onde vou, de onde vim, com muita raiva, muita calma. Senhor, me diz qual foi o meu pecado. Pobre só da coletiva na mídia, sinto com os pulsos algemados. A realidade do Brasil é imunda, é asquerosa. Os moleque de fuzil, os políticos na Europa. A realidade...